está chegado em Jesus. Foi ali pela fé que os meus olhos abriram, e agora me alegro em sua cruz. Foi na cruz, foi na cruz, hoje o dia eu vi meus pecados castigados. Aceitos com